Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 7 de agosto, em discussão única, o projeto de lei 2.316/2013, em que o Poder Executivo altera a lei que reestruturou o quadro permanente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na mensagem que acompanha a proposta, o governador Sérgio Cabral explica que a mudança corrige a ausência na lei de enquadramento do cargo de assistente técnico 2. O texto também remaneja o cargo anteriormente enquadrado como assistente técnico 3, assistente técnico 1 e técnico de produção. Cabral reforça em sua justificativa que as alterações não criam despesa, pois não altera o quantitativo final de cargos, apenas remaneja de um para outro. Reportagem Ronaldo Ribeiro.